Você está ouvindo Programa Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas. Ainda hoje aqui no programa tem a participação da cantora Dawana Rios, tá? Cantora lá de Mococa. Você participe do programa mandando a sua mensagem aqui pra gente pra concorrer a camarote pra festa Unifantasy hoje lá no Estação 33. É só mandar o seu nome completo, tá? Manda o seu nome completo. E diga o nome de um dos patrocinadores, de um dos parceiros aqui do Programa Expresso. Fazendo isso, no final do programa você vai concorrer a um camarote para o Unifantasy, né? Um convite para o camarote da festa Unifantasy, que acontece hoje no Estação 33, a partir das 22h30, festa fantasia, tá? Inclusive tem uma loja montada no terminal rodoviário aqui de Guaranés e alugando fantasias para esta festa. Tô recebendo aqui mais uma vez, com muita alegria, eu acho que depois de uns 5, 6 meses que ele esteve aqui, ele volta ao programa, fotógrafo, artista plástico, super conhecido em toda a região, enorme talento, Celso Moraes, seja bem-vindo ao Programa Expresso, boa tarde, meu amigo. Muito boa tarde, Antônio Cláudio, e boa tarde, ouvintes da Rádio Pássaro da Ilha. Muito orgulho, muita honra estar aqui falando com vocês, né? Então, muito grato aí por estar abrindo esse espaço. Prazer é todo meu, né? Todo nosso de estar recebendo você mais uma vez. Eu acho que da última vez que você esteve aqui, faz uns 5 meses já, né, Celso? Sim, 5, 6 meses. Nós estávamos falando sobre a exposição que foi feita em São Paulo, né? Que foi até para publicado em jornal, estava vindo para Guaxupé, né? Foi feito no Teatro Municipal. Inclusive, foi o início do trabalho que está sendo hoje apresentado aqui em Guaranésia. Mas depois dessa exposição que você fez em Guaxupé 5 meses, você fez outro nesse período, não fez? Então, na verdade essa exposição ela é fruto de um objetivo um pouco maior, né? Nós estamos desenvolvendo um trabalho, até inclusive já contatando a Secretaria Estadual de Cultura, no sentido de tentar mostrar a nossa região aqui, a região sul Minas, né? Não só para Minas Gerais, como para o Brasil, mas para o mundo todo, de uma maneira sobre aquele mesmo aspecto, né? Sobre um outro olhar, né? Essa exposição intitula Encantos de Nossa Terra, que foi feita a primeira versão exposta em Guaxupé, no Teatro Municipal, em decorrência do aniversário da cidade. Mas está sendo feito outras cidades, já está sendo produzido esse trabalho, né? Para outras cidades também. Para outras cidades, né? Só não foram expostas, foi feita a exposição em Guaxupé e, consequentemente, em Guaranésia. Você também teve no FLIG, né? Sim. Você não para, né, senhor? Eu tive na FLIG do ano passado. Esse ano eu não é que eu não estive. Eu recebi o convite da organizadora da FLIG, mas não tinha um espaço assim muito definido. Eu gostaria de fazer um trabalho um pouco mais elaborado, até voltado para a área da educação, da leitura, do livro, né? Um trabalho específico, e não houve tempo, porque eu também estava trabalhando no projeto Guaranésia. Então, assim, achei melhor não apresentar um trabalho que não condizesse com o tema, né? Literatura, livros, né? Educação. Entendi. Esse projeto que você está fazendo aí, esse novo olhar pelas cidades da região, você fotografou Guaxupé, né? Já tem essa exposição, e agora Guaranésia. Mas já tem outras cidades aí em vista, que você começando a trabalhar? Então, nós precisamos, todo projeto ele começa com o primeiro passo de uma escada, né? O primeiro degrau. Então eu já tô assim contatando com a MOG, né? A MOG tá juntamente com a Casa da Cultura, que foi a pioneira a abraçar a causa, né? Com o seu presidente, o Severo Antônio Silva. Eu, como sou conselheiro de cultura, nós estamos desenvolvendo um trabalho, já havia sido desenvolvida essa ideia já há algum tempo, como eu falei no programa anterior, quando eu vim conversar sobre essa exposição com vocês. E esse trabalho está sendo feito prioritariamente ou inicialmente com a AMOG, que são a Associação dos Municípios da Alta Mogiana, né? E nesse sentido eu acredito que ele possa até se expandir a mais, né? Cobrir uma região maior de município. Começa pela AMOG e depois vai se expandir. Sim, sim. Tentando mostrar pelo menos o máximo possível da nossa região sul-minas, né? As características, os costumes, a economia, a arquitetura, a arte, paisagem, a fauna, a flora, né? É logicamente sobre, não diria sobre um novo olhar, sobre um olhar específico do fotógrafo, né? Como ele enxerga, como... Né? Porque cada um tem essa... O olhar tem é diferente, né, Celso? Não é? Você teve na exposição, você... Claro, tive, lógico, exposição lindíssima. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a exposição aqui de Guaranésia. Como é que surgiu? Vamos retomar aqui esse assunto que a gente já abordou na entrevista anterior que você teve aqui, mas para quem não acompanhou a primeira, né, vamos falar sobre como é que surgiu essa paixão por fotografia, Celso? Verdadeiramente, eu costumo dizer que eu sou um profissional, quando me questionam o que que eu faço, né? Uhum. Qual é a minha atividade, eu costumo dizer que eu sou profissional da imagem, porque eu trabalho com design, com publicidade, com fotografia, com artes plásticas, né? Então, mas a fotografia, além de ser uma extensão, uma ferramenta de extensão da minha atividade profissional, eu acho que eu despertei o interesse pela fotografia quando era criança mesmo, né? Que eu lembro que eu tinha um tio falecido hoje, que morava em São Paulo, e ele era fotógrafo perito lá do DEIC. Então eu costumava frequentar a casa dele, e ele tinha no fundo da casa dele o laboratório, que era naquela época no sistema análogo, né? E analógico. E aí o que que acontecia? Minha tia ficava preocupada de eu não entrar, invadir o laboratório, porque naturalmente eu iria ver imagens ruins, pouco. Mas não eram as imagens, o que me chamou a atenção era todo o processo do laboratório, né? Então era um ampliador, era a máquina fotográfica que ele sempre carregava com aqueles flashes. Você não queria ver gente decapitada, não, nada disso. Que era aqueles flashes que carregava até uma bateria que era maior do que era como se fosse uma mala, né? Então era todo um sistema assim muito, muito rudimentar. E ele era um excelente fotógrafo, né? Ele já tinha assim algumas coisas, não que ele me ensinou, mas acho que acho que o primeiro insight assim de falar, pô, o que é isso, né? Como que se... Quantos anos a gente tá falando? Assim? Eu deveria ter uns 6, 7 anos, os primeiros contatos que eu tive com a fotografia de laboratório, de... Hoje dá para viver só de fotografia aqui na nossa região? É uma pergunta assim bastante que exige uma resposta variável, porque entra em questão a questão da profissão fotógrafo, né? Quem que é o fotógrafo profissional? Eis a questão. Será que é o fotógrafo profissional aquele que se qualifica fazendo cursos universitários ou não, né? E estudando técnicas? Seria um fotógrafo profissional aquele que compra uma câmera fotográfica e começa a fazer eventos e de repente gerar uma renda? Eu acredito que a fotografia ela se pagaria, no caso aí da questão profissional, a pergunta que você me fez, se dá para viver de fotografia, eu acredito que é o seguinte: tudo na vida é uma questão de investimento. Tudo aquilo que você faz com carinho, com amor, com dedicação, pode não resultar valores materiais de momento, mas que vai um dia gerar reverter em benefício para quem está fazendo o trabalho, reverte. E eu gostaria de pedir licença até para dizer o seguinte: quando eu fotografo, em primeiro lugar eu fotografo para mim, né? Eu faço a fotografia para o meu gosto. Tá. Tanto é que eu não faço fotografia de evento, de casamento, de batizado, de aniversário, nada. Isso não tem. Eu isso faço às vezes quando é um amigo, que eu tô lá descontraído, faço do meu jeito, da forma, sem comprometimento de receber por aquilo, ou pagar, ou, sabe, sem essa relação mesmo, né? Por prazer, talvez até por prazer. Mas a fotografia ela me chama exatamente nesse sentido, quando eu sinto a necessidade de retratar aquilo que me toca, aquilo que eu considero esteticamente bonito, coisas simples, coisas que são consideradas até relativamente feias, né? E aí a gente faz uma releitura daquilo que te toca. A gente já levantou essa questão no programa anterior, mas eu volto. Hoje a gente ficou muito fácil ser fotógrafo, né? Hoje tá muito tranquilo, né? Um celular aí top de linha, não os meus aqui, mas um celular top, o cara já vira um fotógrafo. Não, eu pelo não, menos eu, pelo menos ele vira um tirador de fotos. Eu não contrario essa ideia, não, porque eu acredito que a sensibilidade, assim como todo qualquer dom, toda pessoa é dotada, né? Depende de dedicação, depende de desenvolvimento, depende de talvez interesse, né? Porque tem muita gente que às vezes, sei lá, eu talvez teria o dom de sei lá, de construir, teria o dom de fazer outras coisas, mas não desenvolvi. Então, eu acredito que a sensibilidade todo ser humano tem. É uma questão de desenvolver. Você acha que se eu quisesse, de repente, comprasse uma máquina fotográfica top, eu chegaria um dia a ser um Celso Moraes? Se até com o celular você poderia, não sei eu, mas se você eu com a sensibilidade... Estaria satisfeito, meu amigo. Mas com a sensibilidade necessária para que você possa fazer o teu trabalho com a sua personalidade, porque tudo que nós fazemos como seres humanos tem que ter a nossa marca, tem que ter o nosso, tem que deixar ali algo que revele você, né? Não é a fotografia revelando a imagem, a fotografia revela além da imagem, o que você viu ali, o que você enxergou, como que você se colocou, como que você, como que aquilo te tocou, né? Consegue conhecer o fotógrafo pela foto dele, Celso? Os profissionais, os grandes nomes aí da fotografia? Então, nós que temos aí uma estrada de mais ou menos aí 40 anos fotografando, né? Eu não diria que fotografando bem e nem fotografando mal, mas fotografando como todas as pessoas que exercem uma atividade e com o continuismo acaba conhecendo o que faz. Então, com o conhecimento, você consegue fazer uma leitura da sensibilidade da pessoa e você consegue fazer uma leitura da técnica que ela usou, né? Porque é como se você, quando ouve um locutor, você voz, sabe, tá. Você talvez até identifique o equipamento que ele usou, se houve acústica, se não houve, se houve filtro de som, se passou por software, se isso, então e também você na voz do locutor, você também consegue detectar a dedicação do trabalho, quanto que ele elaborou aquele trabalho. Não é qualquer um que foi lá e saiu falando de qualquer forma, né? Então, eu acredito que existe assim um parâmetro onde você, utilizando os seus recursos, você consegue a identificação do outro. Então, você consegue conhecer alguns fotógrafos. Sim. Na verdade, não só consegue conhecer, como também você acaba sendo influenciado por algum tipo de trabalho. Fala assim, pô, aquele fotógrafo, ele faz o trabalho dele dessa forma. Na verdade, acaba sendo uma troca, né? Porque você acaba... Nada se cria, e né? E quando um outro fotógrafo olha para o seu trabalho, o que ele enxerga ali, Celso? Eu acredito que a relação é a mesma, sabe? A relação é a mesma. Quando há identificação, eu tenho grandes amigos fotógrafos, né? Inclusive, não só em Guaxupé, como em todos os lugares que eu frequento. Tem muitas pessoas, como eu trabalhei na área de publicidade, né? Eu tenho muitos amigos que fotografam muito bem, né? Eu talvez até tenha alguns que eu não consiga nem... nunca chegar nos pés, né? Fazer o que eles fazem, né? Primeiro por várias questões, né? Por questão de não estar focado naquele tema, não ter recursos de equipamento, não ter disponibilidade, né? Porque você imagina, eu no meu caso, eu gostaria de estar aí fazendo uma viagem muito grande, explorar o mundo, fotografando, que seria, né? Mas eu não preciso buscar isso daí, eu tenho que buscar explorar o mundo que eu habito, né? Ou seja, dentro do meu universo, fazer o que eu faço com muito amor, com muito carinho, né? E faz com muito talento e é modesto, viu? Você é muito modesto, seu talento é enorme. Quem pôde acompanhar, quem pôde ver, né, a exposição que o Celso... A exposição já acabou no Centro Cultural aqui? Então, oficialmente ela terminaria dia 30, né? Final do mês de setembro, né? Isso. Mas ali, mas tuas fotos estão lá ainda ou não? Estão no Centro Cultural. No Centro Cultural. Continua no Centro Cultural. Mas eu quero saber o começo de toda essa história. Como é que foi o convite? Como é que foi esse trabalho desenvolvido aqui em Guaranés? Mas a gente vai fazer isso depois do intervalo comercial, que é rapidinho, aqui no Expresso de hoje. Programa Expresso. Expresso. Ouviu? Gostou? É o programa Expresso aqui na sua pássaro da LFM. Estou conversando aqui com o fotógrafo Celso Moraes. O Celso Moraes que foi o responsável pela exposição fotográfica na reinauguração do Centro Cultural. E é este o tema que eu quero abordar agora com você, Celso. Como é que surgiu esse convite para você vir fazer essa exposição aqui em Guaranésia, na reabertura do nosso Centro Cultural, que ficou muito bacana, ficou muito bonito o nosso Centro Cultural, né, Celso? Sim, sim. Então, de parabéns à comunidade guaranésia, recebeu não só um prédio, né, mas uma estrutura toda, né, preparada para ser referência da região, sabe? De um valor, agora falta ocupar o espaço, né? Isso é o principal. Ocupar o espaço. Não vira um estádio da Amazônia, né? Tem só o estádio, mas não tem jogo de futebol. É um espaço fantástico. Celso, mas aí, como é que surgiu o convite para você expor aqui no Centro Cultural? Então, na verdade, esse trabalho, ele tem essa estrutura que eu acabei de comentar com vocês, né? E dentro dessa estrutura houve a exposição Encantos de Nossa Terra, em Guaxupé. Eu recebi a visita foi feito um convite pro diretor de cultura de Guaranés. Eu recebi a visita dele nessa exposição. Ele se encantou com o material, né? E me convidou para que a gente conversasse a respeito de poder fazer um trabalho semelhante ou na mesma linha para o aniversário de Guaranésia. Quando foi isso? Foi em junho? Aniversário de Guaxupé? Foi em junho? Mais ou menos nessa época, então, junho? É. Porque eu imagino que para você foi aquelas fotos lá, você não tirou do dia para noite que estava exposta no Centro Cultural, né? Não, meses e meio de trabalho. A partir daí já começou o trabalho, sim, então, mais ou sim, menos a partir desse sim. convite, desse primeiro convite. Como eu havia lhe dito, além de ter aceito o convite ou não ter aceito o convite, ou ser feito o trabalho em Guaranés ou não ser feito, ele iria ser feito de alguma forma, exatamente por essa questão do trabalho acampar o sul de Minas, né? E Guaranésia tem as suas peculiaridades, tem as suas riquezas, né? Tá perto aqui, então, na verdade, eu preciso também, por uma questão de localidade, estratégia, eu preciso trabalhar nas cidades que são mais próximas, né? Então, tô fazendo abrindo esse trabalho, comecei com Guaxupé e fui convidado para fazer em Guaranésia, né? Então, foi dessa forma. Recebi o convite e conversamos. Então, e como é que funciona esse processo, para mim entender e para todos nós entendermos? Partiu o convite, você aceitou o convite. E aí, como é que. E a partir daí? Aí você vai andando pela cidade, procurando. Como é que funciona? Paisagens? Como é que é esse processo todo? Então, eu sou ciclista, né? Eu pedalo. Então, algumas coisas eu fiz de madrugada, cedo, nas fazendas, outras fotos eu fiz durante o dia. Fiz um trabalho de pesquisa também antecipado, de me informar as pessoas, a história da cidade, a economia. Então não é vir aqui fazer os cliques. Os cliques são os finais e os cliques também são extremamente estudado, avaliado, qual horário, qual ponto que eu poderia fazer, registrar. Um exemplo muito claro disso é a foto que eu fiz da Santa Margarida. É uma foto extremamente diferenciada, né? É a Santa Margarida vista de uma maneira que nunca ninguém imaginou. Fotos lindíssimas, né? Foram expostas quantas fotos lá, Celso? Na exposição tiveram 30 fotos, 30, né? Fotos. Emolduradas nos vidros, todas expostas. E eu fiz questão de revelar também, paralela a essas, mais 30 que eu deixei encartada no caso de pudesse ser exposta ou tivesse algum espaço, né? 60 fotos? Eu só não expus mais por questão de limitação do espaço em si e que também não tinha, também sobrecarregava muito, né? Então você, 60 fotos? Na verdade eu fiz 800 fotos. 800 fotos? Fotos de Guaranésia. É lógico que dentro do material bruto, algumas coisas não se aproveitam, né? Mas desse montante, eu acredito que talvez até mais de 50% é aproveitável. Eu selecionei 100 revelei 60 e expus 30. Mas e o trabalho do Departamento de Cultura? Eles também tiveram a opção de escolher alguma foto? Deram pitacos aí nessa escolha de fotos ou não? Partiu tudo de você mesmo? Não, eu tive total autonomia. Para fazer? Eu fiz com um conceito prioritariamente artístico, né? Depois houve algumas coincidências, eu vim saber que eu fotografei algumas pessoas e depois, né... no caso do armazém, que me informaram um armazém mais antigo aqui de Guaranésia, né? E foi uma coincidência, assim, como se eu não conheço Guaranésia, eu acho que isso também acabou me dando mais liberdade, né? De fazer um trabalho, assim, livre de influência, livre de... Sim. De qualquer. Então fui fotografar o armazém Empório do Gibrim lá. Da Dona Florips, né? Da Dona Florips. Empório Gibrim. Aí cheguei lá pra fotografar o armazém. Aí eu fiquei encantado com ela, porque realmente é uma pessoa assim que, sabe, ficou. Nos atendeu, nos recebeu maravilhosamente bem. E toda vaidosa, né? Falou, nossa, você vai fotografar? Deixa eu ir lá, me arrumar, né? Eu percebi até no jeito da unha pintada. A Dona Florips nos ouve todos os sábados, né, Dona Florips? E aí, me recebeu que assim, eu me encantei com a pessoa dela, né? Inclusive fiz algumas fotos com ela, fiz fotos do armazém também. Tanto é que é isso que eu tô te falando. O volume de de material obtido, né, nessa exploração que eu fiz de Guaranésia é muito grande, mas às vezes não tem como você selecionar, né? Não tem como expor tudo, não tem. Então você faz uma seleção. E, coincidentemente, quando eu fui fazer a abordagem lá na SIC do patrocínio, né, para ver, tentar conseguir o apoio lá da SIC, eu, coincidentemente, estava conversando com o filho dela, sem saber. Foi uma coisa assim. Aí depois fotografei a casa do irmão dele, que eu não sabia também, e as coisas vão se. Você falou em patrocínio, como é que funciona isso numa exposição? Teve patrocínio? A prefeitura, por exemplo, te ajuda financeiramente? Como é que funciona tudo isso? Então, esse aspecto, eu fiquei até um pouco... Me senti até um pouco prejudicado nessa questão. Primeiro porque, quando eu conversei com a prefeitura, com o diretor de cultura, ele foi muito claro comigo. Ele falou, ó, a prefeitura não tem como... adquirir o acervo, porque já investiu em Michel Teló, em show, em não sei o quê, um monte de coisa, quer dizer, já tinha as contas já estavam fechadas pro aniversário, então não tinha condições de investir em nenhum prego. Peraí, o Sérgio falou para mim aqui ao vivo que a intenção dele era adquirir o acervo. Para você ele falou que não era adquirir? Não entendi agora. Não. Vamos voltar à fita aqui. Vamos voltar. Eu conversei com o Sérgio aqui 15 dias atrás, eu fiz essa pergunta para ele da exposição e ele falou que, eu perguntei o que seria feito, né, do material que estava ali, o material fotográfico era lindíssimo, elogia o seu trabalho, e perguntei para ele o que seriam feitas aquelas fotos. Ele me disse que a intenção era adquirir isso para o acervo do município, acervo cultural do município. Então, isso tá claro na aclamação popular, né, porque no período que foi aberto o Centro Cultural, porque o Centro Cultural abriu muito pouco diante de, talvez eu tenha criado uma expectativa errada, porque eu venho de exposições no qual você tem um calendário que você cumpre lá, abriu tal dia, vai até tal dia, abre tal hora, fecha tal hora, então não houve isso, não aconteceu. Isso não aconteceu. Então, não que não aconteceu diante do que foi programado. Não aconteceu diante, talvez, de uma expectativa do que seria uma exposição para que o povo pudesse degustar das imagens, né? Ir lá e apreciar e entender o que é uma exposição fotográfica, despertar interesse de outros fotógrafos. Mas não é uma reclamação só sua, não, porque eu vi no Facebook a Samira, uma pessoa fantástica, ela de Guaxupé, ela também fazia essa reclamação. Me desculpe estar citando seu nome, Samira, mas ela reclamou no Facebook lá, porque ela veio em Guaranésia acho que duas vezes. Ela veio uma vez com ela sozinha e passou pelo Centro Cultural e estava fechada. E depois, acho que no outro dia, ela veio até com a turma, se eu não estou enganado, do Rio Grande do Sul. Isso, uns amigos dela queria que apresentasse o meu trabalho. Eu estava aqui expondo em Guaranésia. Isso. Ela chegou e encontrou as portas fechadas. Então, isso aí, hoje eu estou conseguindo enxergar como assim, com naturalidade, mas no início eu fiquei muito chateado com essa situação, até mesmo porque era exatamente com isso que eu contava para ter o meu retorno em relação à questão material, à questão do investimento, porque eu investi na faixa aí de quase que R$3.000 em tudo isso, contando com revelação, contando com moldura, contando com todo o transporte, vim aqui todas as vezes, 2 meses e meio trabalhando, né? Então, isso gera um custo, não é só a questão do material em si, da fotografia em si. É o trabalho todo, eu vinha para cá, às vezes tinha que almoçar aqui, ou tinha que jantar aqui, ou lanchar aqui, então gera um custo, acaba gerando um custo. E o que aconteceu? A contrapartida do meu trabalho, não só na questão de estar participando do evento, de fazer parte do calendário, de estar utilizando o espaço público que me foi cedido, inclusive eu sou muito grato a isso, à prefeitura, ao diretor de cultura, porque isso é o básico, a estrutura Sim. básica, né? Já me deram a estrutura básica, mas eu contei com o quê? Com primeiro a liberdade de poder tá buscando apoio da iniciativa privada. Quando eu busquei apoio da iniciativa privada, todo o apoio já tinha sido comprometido com o aniversário da cidade. Todas as empresas já tinham se comprometido com a prefeitura. Então eu não tive como lutar com isso. E a prefeitura também não me colocou em contato. Então era o Celso de Moraes, desconhecido, entre aspas, buscando apoio de empresas que já tinham se comprometido com a prefeitura. Como é que eu vou patrocinar um evento paralelo da prefeitura se eu já colaborei com a prefeitura? Né? Então, ficou difícil. Ficou difícil para mim também buscar o recurso próprio, ou seja, por minha conta, no sentido de que eu não tive a exposição exposta. A exposição abriu no dia que inaugurou o Centro Cultural e no dia seguinte. No dia 10, né, eu acho, no dia 10 de setembro, se não estou enganado. Abriu na reinauguração e abriu no dia seguinte, que teve no domingo uma exposição de carros antigos. Sim. Tá. Nesse dia teve visitação maciça. E as poucas pessoas que visitaram, que tiveram presente na exposição, só fizeram comentários maravilhosos. Inclusive, houve uma aclamação de que muita gente exigia, né? Falava, pô, a prefeitura tinha que adquirir esse acervo, porque isso aí é Guaranésia. Você mostrou a Guaranésia. É a história do nosso você município. Você mostrou uma retratando. Guaranésia que nem nós mesmos não conhecíamos. E é o que vai lugares, ser útil daqui a 30, 40 anos. Tem lugares, tem fotos aqui que a gente não reconhece, não conhece. É o exemplo da venda lá do... Sim. Da Fazenda da Onça, do Fernando. Entendeu? Então, de uma forma diferente, né? De uma forma diferente. Mas, então, o que aconteceu? Com a não abertura do Centro Cultural, que talvez já estivesse na programação, mas eu não estava ciente disso, eu não fui informado de que... Porque se eu tivesse ciente, talvez eu nem teria interesse em fazer esse tipo de trabalho, porque eu teria que ter um resultado, eu teria que ter, pelo menos, expor o material. É, lógico. E aí, o que aconteceu? Primeiro, a questão das escolas, questão da população participar da exposição, ser avisado, a questão da divulgação também. Eu tive intenção até de... Junto com esse investimento que eu já tinha feito, ou seja, você faz um investimento de, digamos assim, 7, para fazer de 10 não custa nada. Então, com mais, digamos, 10% do que eu já tinha investido, eu faria um trabalho de divulgação, ou seja, faria convidaria as pessoas, não só de Guaranésia, como de Guaxupé também, para visitar a exposição, para ter também, talvez, até uma possibilidade de aquisição do acervo, das imagens. E tem um outro detalhe também, dentro do Centro Cultural não pode ser comercializado nada, por ser um Centro Cultural. Então tem um aspecto da legalidade e tem um aspecto da flexibilidade que você pode permitir alguma possibilidade que eu pudesse... Mas e agora, como é que ficou a sua situação, meu caro Celso de Moraes? É uma pergunta que eu não sei como te responder. Porque você tem... Segundo a última informação do diretor de cultura, que me informou, até inclusive me informou isso ontem. Ontem? Foi ontem. Que o Centro Cultural ficará aberto a partir de terça-feira, das 14 horas às 18 horas. Agora eu pergunto, das 14 horas às 18 horas, quem vai visitar Centro Cultural? Vai ficar muito difícil, né? Né? Então, é assim, eu considero que a minha exposição ficou mais presa, mais fechada do que aberta. Então, mas outra coisa, além da exposição, agora o que me preocupa é a questão do... Você fez um investimento ali. Se a prefeitura não adquirir, como é que você vai fazer com essas fotos? Vai deixar guardadinha lá na sua casa? Então, a situação é preocupante porque eu agora que eu estou me preocupando com isso, né? Porque eu fiz contas, né? Eu fiz dívidas, né? Eu tenho conta no laboratório que me fornece o serviço de revelação e fiz as molduras, né? Por conta. O gasto que eu já tive no transporte, em todos esses 2 meses investido, até inclusive não é só o investimento, é outras atividades que eu deixei de fazer, porque é o tempo, né, dedicado a desenvolver todo esse trabalho, né? Então eu gostaria assim de tá deixando em aberto até mesmo para a própria população de Guaranés, as empresas privadas que tiverem condição. Na verdade, eu recebi algum apoio no sentido assim de, poxa, vamos ver se a gente consegue te ajudar tudo. Como eu não tive como estruturar nada disso, eu acabei não recebendo. Eu vou pedir permissão aqui para citar nome de dois que se disponibilizaram para que pudesse me ajudar, mas eu também não aceitei a ajuda porque ficava uma ajuda assim, meio que dispersa, sem, né? Eu não tinha nem como dar retorno para eles no sentido de divulgar marca, de... É a Alessandra lá do Portal dos Lagos. Sim. E o Paulo da droga Zampar Pharma. Como sempre, Paulinho tá sempre... O Paulinho foi muito gentil, me recebeu, eu apresentei o trabalho para ele, foi assim, uma pessoa que, sabe, e eu quero até no ar pedir desculpa para ele não ter voltado lá, não ter dado um retorno, até mesmo por consequência disso, né? Por consequência de não ter conseguido estruturar tudo isso para que pudesse gerar um projeto. Se a pessoa quiser, então, vamos imaginar aqui que o ouvinte queira comprar uma das fotos que viu na sua exposição. Estão no Centro Cultural. Continua. Pode ir lá olhar e depois procura você para tentar comprar a foto, então, pelo jeito que, se a prefeitura não adquirir, essas fotos vão ficar encostadas lá na sua casa. Então, no Centro Cultural até segunda ordem, né? E a partir do momento que não houver interesse ou alguma coisa assim, eu vou tirar e levar embora, né? Que pecado. A gente espera que isso não aconteça. Eu espero, sinceramente, que isso não aconteça, que o Sérgio, né, que é o nosso diretor de cultura, aí resolva essa situação, né? Porque precisa ficar aqui no município, não na gaveta da sua casa, meu amigo Celso. Tem que ficar para nós aqui, né? Para nós, para ser exposta no futuro, né? Inclusive, depois disso, né? Eu até, inclusive, fiz uma contraproposta para o diretor de cultura na questão de fazer uma redução de custos aí no que foi previamente estabelecido, né? Avaliado, né? Porque, na verdade, o acervo já tem um valor estabelecido, né? Então eu fiz aí uma flexibilização nessa questão do custo, na possibilidade de adquirir o acervo de uma forma total, né? Completa. E fica aí a sugestão, né? Eu acredito que talvez não só os interessados que foram fotografados, né? Indiretamente, por exemplo, empresas, as construções, as casas, os locais, né? Porque tem pessoas que não vão ter condições, porque eu também fotografei gente simples, fotografei, né? Mas eu acredito que uma das alternativas seria não só vender particular para as pessoas que gostaria de adquirir, né? Como também empresas se mobilizarem e adquirir o acervo ou para a própria empresa ou para deixar para o município, né, para doar para o município. Então fica aberto aí essa... Eu tô percebendo que você está mais perdido que eu depois dessa notícia aí. Realmente o Sérgio afirmou aqui no ar que a ideia era adquirir o acervo. Eu não sei se total ou parcialmente, isso eu não me lembro que ele respondeu. Mas ele me respondeu, e isso eu tenho convicção e certeza que ele me respondeu que iria, a ideia era realmente adquirir o acervo, e quando você me disse agora aqui, eu me assustei, né? Mas vamos aguardar então, vamos aguardar, até vou entrar em contato essa semana aí com o Sérgio para ver se ele pode me responder esta questão no próximo sábado, viu, Celso? E eu queria agradecer, nosso tempo já está estourado, agradecer muito a sua participação mais uma vez aqui no programa Expresso e parabenizar, a exposição fantástica, né? Todo mundo que passou ali viu, só elogios pelo seu trabalho, não só o feito em Guaranés, mas de Guaxupé também, que não tive oportunidade de ver, infelizmente, aquela outra exposição que você fez. Parabéns e meu amigo, você é um tremendo de um fotógrafo, viu? Parabéns. Eu que agradeço mais uma vez pelo espaço, né? Pela sua valorização, não só à arte, como ao ser humano, ao trabalho, qualquer tipo de trabalho, né? Então, parabenizo vocês, a rádio, o seu trabalho também, maravilhoso, né? Um comunicador aí de renome, de reconhecido e querido pela população, né? Eu que agradeço aí a atenção de todos os ouvintes aí. Muito obrigado. E vamos acompanhar o que vai acontecer com esse acervo aí. Vai ter que ficar aqui no nosso município, viu, Celso? Um abraço para você. A gente volta daqui a pouquinho, dando sequência no Expresso de hoje. Expresso.